Aliás, o RZ6740. 3895, chame agora Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. Recife 1251, alterna 3325, então 3295, obrigado. Bom dia, o RZ 6740, na final, com a trem embaixo travado. Vai passar o externo mais uma linha. Sim, o objeto 6740, existe o altímetro no 028, correção no 021, autorizado o pouso, pistão no 0, o vento no 70 graus, 111, nós informamos pistão molhada. Gente, o EB 6740. Juliette Bravo Delta, autorizado final no 7, reposto 3 milhas fora. Reposta não, Juliette Bravo Delta. Paulo, são 3191, conseguiu achar aí o repetitivo? 3191, só um minuto. E meu vento por 6740? 6740, vento 1170 graus, 122. Fechado ainda. Então, você vai ser feito uma coordenação entre o centro e o CGNA, para saber o que que houve. Ok, na sua escuta, eu tô 3191. Se tiver alguma posição do centro, eu entro em contato com o senhor 3191. Positivo, obrigado, meu amigo. Juliette Bravo Delta, autorizado pulso, pistão no 7, o vento 1170 graus, 1129. Está ciente, contém pouso baixando, travado, Juliette Bravo Delta. Projeto 6740, solo 54, livre direito, chame solo 121, 19. 219, 7775. Fera, guarda copy, Recife, 35. Ah, cima, levando conta, Cuca. Cuca. Cuca. Web, 6740, 720, taxi Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, 674. Juliette, Bravo Delta, sala 55, livre aproximar direita, estacionar frequência livre. Bom, Bravo Romeu Quebec Lima, passando a sua vertical, mantendo o nível 085, estima coral aos 1519, é o Quebec Lima. 7, Papa Tango Romeu Quebec Lima, mantém 085, reponte coral nesta, alterna Ilhéus 1201. Minha 740, o senhor vai prosseguir para o portão 10 e manter a minha escuta. Eu tenho que preencher com o formulário de colisão com o pássaro. Só pegar o formulário e pegar as informações do voo para o senhor. Opa, Felipe 15, preenchemos frequentemente. Muito obrigado, vamos lá. Afirma, até o 10. A pista 1-0 está impraticável. O Web que pousou informou que colidiu com um pássaro. É, o senhor vai querer acionar e aguardar acionado ou aguardar para o push? Salvador, o voo no 777. 777, mantém 50 minutos. Beck, mantém 50. A viatura da Infraero está fazendo a revisão, procurando o pássaro, deve demorar de 5 a 10 minutos. Fala de 5728. Gente, o 5728, pronto a cópia? Autorizado Recife, no 350, Turístico 58, decolou no 0, esquerda, saída PUC, Aracaju, o controle 120 decimal 8 e o seu transponder 5556. Correto, 5728, reporte para o táxi autorizado, puxa sinal. A revisão está sendo feita, é de 5 a 10 minutos, é estimado para a liberação, podendo mudar esse estimado. Gente. 6740, na escuta? É a mesma tripulação que vai fazer a próxima perna do voo ou vocês vão desembarcar aqui? A mesma tripulação. Qual é a matrícula do próximo voo? É 6740. Gente. A critério do comandante. Tem inicial no 777? Autorizado, puxa acionar, reporte táxi 777. Web, só confirmando, é o 6747? 6748. Gente, eu tô sem um formulário aqui, sem o CNIPA 15, eu vou providenciar um aqui na sessão operacional. Quando o senhor chamar com a nova, pro novo trecho do voo, eu pego os dados com o senhor. Tá bom, então. Obrigado. Tá 3191, pronto a cópia? Pronto, corte. 3191 autorizado para o Galeão, nível 360, via Pêsulo 10, após conforme a rota do voo, decola da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda vou direto bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5561. Galeão, nível 360, rota do plano, Pêsulo 10. Decolada 1-0 com a primeira curva direita da El Leda Bridge, 208 ao controle, 5561 no transponder. 3191 correto, reporte pronto. Tá pronto, só conseguiu aqui o planeta, porta ao meio. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, chega para o táxi, 3191. 5728 autorizado, seu push, a pista já foi liberada. Negativo, autorizado o push, já foi liberado, 2211. Falou, boa tarde, TRIP 5490, sentido da óbita, né? Autorização para petrolina no voo 160. O TRIP na óbita confere, aguarda instruções. Vitor Mike Quebec havia chamado solo, prossiga. Os 30 desta. Gente, vou procurar seu plano, hein, e tenta agilizar aqui, né? Cópia. Pronto, cópia. 5490. 5490 autorizado, petrolina, nível 200. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo Cogbo, após direto, controle 1208 e o transponder 5562. Sentiu apenas o TRIP 5490, solicita o nível 160 para a petrolina, por gentileza. Sentiu 160, cotejo de autorização, será coordenada, troca de nível. Sentiu então 160, decola 10, curva esquerda, saída Momo Cogbo, após direto, petrolina. 128, controle 5562, transponder, TRIP 5490. 5490, inicialmente está autorizado 200, será coordenado 160, mas o restante do cotejamento foi correto. Então, considero a autorização por gentileza, aguardando o 160. Não, quando eu conseguir a autorização do 160, só mudo esse dado. A saída, o transponder e todo o resto é correto. Tá ok, então. Gol 1777, táxi 171 a bordo, 2 horas e 40 com fins. Gente, 171, 2 horas e 40 com fins, ajuste no 021, táxi via Índia, com espera torre 118, decimal 612, 1777. 021, Índia 2862, 1777, obrigado, boa. Vitor Mike Quebec, cópia. Cairo autorizado, número pés, decola 17, direita, corredor axé, controle 1208, transponder 0161. Quebec autorizado, acionar, chame a torre, táxi, decolagem. Autorizado a linha, decolar, piscina 0, vento 180 graus, 1229. Vitor, Mike, Quebec, livre acionar, chame para o táxi. Escuta. Autorizado, nível 160. Ajuste na 021, táxi Pátio Índia seguindo o TAR, 18,6, ponto espera. Pátio Índia seguindo o TAR, 18,6, ponto espera, direto 728. Reduza para 250, nós é o número 2 na aproximação, vai seguir um Airbus à frente, 15 milhas. Pátio Índia, 250, gente, 2. Táxi Tutã 3191, 184 a bordo, 325 alterna Guarulhos. 3191, táxi via Pátio 1, Lane de Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10021. Uma boa tarde. Pátio Lane de Alfa, até ponto de espera da 10, 18,6 para a torre. Boa tarde. Quebec autorizado a alinhar e manter a cabeceira no site, reporte pronto. 1777, da forma 08, sob controle 120, decimal 8. 208, boa, 777. O Vitor Mike Quebec autorizado a alinhar e decolar da 17, o vento 190 graus, 109. Bono 777, bom dia. Bravo, 6742. Prossiga, Web 7741. Acharam o pássaro? Afirmativo, já foi encontrado e recolhido. Ah, tá, muito obrigado. A gente não identificou aonde que foi atingido na aeronave. Inclusive não tem marca nenhuma, deve ter sido no trem depois. E o preenchimento do CNIPA 15, que o Paulo tinha informado que ele tinha feito via rádio? Negativo, nós vamos fazer o preenchimento. O ideal seria também que, no caso, o senhor fizesse, todos os envolvidos fizessem. Mas a gente vai fazer aqui o CNIPA 15. Não, tudo bem, senhor. Até que já falaram que estava sem formulário, porque geralmente o pessoal da empresa que traz formulário agora. Ah, afirmativo. Nós estamos sem formulário aqui, mas a gente já providenciou já. E, no caso, realmente, os senhores teriam que solicitar infraero. SAP de 21, autoridade de LS, Santos 32, no Maria. Santos 191, autorizado decolagem da 10, vento 180 graus, 109. Decolagem 10. O Mike Quebec decolar 210, chama controle 120, decimal 8. 1208, fica mais que bem. Salvador, vou passando o Victor Mike Quebec, circulando, se escuta. Victor Mike Quebec, acionar normal no transponder. O nome é o PES, corredor Axé, reporte fora da barra. Meu PES até reportará fora da barra, Victor Mike. Web 5722, manter ponto espera dono zero. Gente, Web 5722 após o relógio da TAM, ele mantém a cabeceira no zero. O TAM 3191, decoladas 12, sem controle, 120, décimo 8. 208, 3191. Azul 4463, pronto, cópia. Azul 4463 para Ilhéus, autorizado nível 160, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Saída da El, Leda após Leda, direto Ilhéus. Controle Salvador 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, aciona 5557. Azul 4463. Correto, sobre pronto para o feedback de salamento do 4463. Ajuste 1020, Webjet 6721 está autorizado LS, reporte localizador número 2 na aproximação. Afirmativo, 020 para 2000 pés, autorizado na rede para o pés sobre Webjet 5728, contato radar, suba e mantenha o nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA, pode voar Aracaju direto. Mantenha estar PUCA, corrija a saída PUCA, 675728. Mantenha a saída. Da pistão no 7, curva direita, corredor Axé, controle 1208, torre 1186, aciona 0123, quilo Quebec Serra. Zero, 162 milhas para o marcador externo, autorizado sinal LS, chame agora turno no 862. 18 também é boa. Boa. Prossiga aqui no Quebec Serra. Sem direcionar, chame pronto táxi. Salvador, Santo 3216, final ILS, baixo travar. Santo 3216, hoje o Chelsea mete no 020, autorizado pouso pistão no 0. O vento no 70 graus, 09 nós. Autorizado pouso na 10, Santo 3216. Decolou da pistão no 0 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge, Uppers do 1-6 até Belo Horizonte, pode prosseguir conforme rota do plano, controle 120.8, torre 118.6, aciona 5567, Webjet 6741. 540 da Euleda Bridge, Objeto 6741 correto, chame pronto para pushback e acionamento. Então 3191, vou ir na proa de bridging. Direto bridge, 3191, graça. Ei, tá vendo o visual com o Boeing da Webjet? Sua posição 12 horas, 2 milhas. Ok, mantenha-se enquanto tem visuais ou no mil pés. Ah, nos corredores não tem nenhum tráfego ali reportado, frequência livre até o retorno. Isso mais que é bem. Papatango Romeu, Quebec Lima, Salvador. Papatango Romeu, Quebec Lima, Salvador. Papatango Romeu, Quebec Lima, controle Salvador. Salvador, Romeu, Quebec Lima está ali recebendo. Ok, só... gentileza, em ponte, só manda chamar a frequência do controle Ilhéus, 120.1, obrigado. Obrigado, Romeu, Quebec Lima, copiou a frequência? Alô, bom posto. Se copiou, vai chamar Ilhéus. Obrigado. Pronto para push, chamamento 4-3. Autorizado, chame táxi, 5490. 3216, solo 19, livre à direita e chame solo 121.9. 219, até já. Beleza, no corpo de localizador, Jet 6721. Autorizado final de ILS, estou indo no 862. 18.6721. 3216. 3216, nomeia táxi via Alfa Juliette, gate 02. Alfa Juliette 2, 216. 0, repórter está travado. Tá, trem mais travado no 020, guardando, 620. Ok, autorizado pouso pistão no 0, o vento no 70 graus, 099. Livre pouso não no 0, é 6721. O 4663, aguarde para... Está autorizado, o pushback serve para o táxi, o 463. São 3216, na escuta? Liga. Escuta. considere a última instrução, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 2 minutos.